cabelinho don't like MD. Dentro da BMW, sentido Rio Sul. Vendedor briga pra me atender. A gerente da loja pediu até meu número. Só porque me viu passar num dia lá na novela. Me tratando bem, sua comissão pode até aumentar. Ela traz até champanhe pra nossa tropa degustar. Me desculpa, só o uísque agrada o meu paladar. No meu peito lacoste, jacaré pra te morder. Guarda-roupa vira um pantano, seu parou pra gastar. Só tenho que agradecer por tudo que eu posso ter. Foda-se, chegou minha hora, agora eu vou marolar. Cabelinho don't like MD. Dentro da BMW, sentido Rio Sul. Vendedor briga pra me atender. A gerente da loja pediu até meu número. Caiu o dote, gastou uma lote no meio do shopping que é mais divertido. Chegou na Lacoste, atendente me vê. Diz que eu sou seu cliente favorito. Efetua troca peixe por crocodilo. Carteira de couro igual banco de carro automático. Tira o isqueiro da bolsa, esse automático é o estilo de vida que eu vi. Olha o jacaré, vou caçar na minha bolsa. Eija o lá, tô triplicando uma loja pra esses animais capturar. Tenho fauna pra brincar, onça, peixe, ali, guará. Minha serva, ela quer se aventurar. Cabelinho don't like MD. Dentro da BMW, sentido Rio Sul. Vendedor briga pra me atender. A gerente da loja pediu até meu número.